Capítulo 8. Amando as filhas. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Jó 42, 15. Se você foi abençoado em seu lar com filhos e filhas, você terá muitas oportunidades de se divertir com as diferenças entre homens e mulheres. É bom que os filhos homens tenham irmãs e vice-versa. Mas se todos os seus filhos são do mesmo sexo, esse é um tipo diferente de bênção, mas ainda assim uma bênção. Estou convencida de que não existem combinações ruins. Filhos sempre são bênçãos. As mães deveriam ser naturalmente muito boas em criar filhas, porque afinal de contas são mulheres como elas. Mas, às vezes, as mães podem ficar irritadas com suas filhas justamente por este motivo. Elas são iguaizinhas a nós. A primeira coisa que as mães devem ter em mente na criação de filhas é que devem ser gentis. O espírito crítico é destrutivo e as mães não devem ser duras demais com suas filhas. As mães são naturalmente propensas a serem maleáveis com os filhos homens, mas não deve ser assim. Elas não devem atribuir motivações às filhas, nem se sentir ofendidas ou perder a paciência ou levar as coisas de modo pessoal no processo de criação. Antes devem agir com terna misericórdia. Essa é uma exigência fundamental, mas não podemos ser relapsas em nossa vida de santidade. As mães são modelo e padrão para suas filhas e devem ensiná-las através do próprio exemplo, sobre humildade, submissão, respeito, deferência, cortesia e santidade. Isso não significa que uma mãe de filhos homens não tenha de ser modelo nessas virtudes da graça, mas as filhas devem ter a mãe como exemplo primário de seu futuro chamado. As filhas necessitam primariamente de amor e segurança. Eis porque um espírito crítico é tão destrutivo. Lembre-se, queremos que nossos filhos tenham alma plena e próspera. Críticas e impaciência destroem, não edificam. As meninas precisam se sentir importantes, amadas, aceitas, necessárias, queridas e apreciadas. As mães devem ser aplicadas em elogiar suas filhas, não por algo que elas venham a conquistar, mas pelo que elas são. Embora as meninas não sejam normalmente afeitas ao amor pela competição, como os meninos o são, elas sentem um senso de competição com outras mulheres, incluindo suas irmãs. As mães devem fazer o possível para infundir segurança e aceitação, e nunca comparar uma irmã com outra. Cada filha terá dons especiais e necessidades específicas. É trabalho da mãe ajudar a identificar esses dons e encorajar seu exercício. Também é trabalho da mãe ajudar a identificar necessidades específicas e fazer tudo o que puder para supri-las. As mães podem ser uma grande ajuda para os pais nessa área, pois podem fazê-los entender que as meninas precisam passar tempo com o pai. Os limites ajudam a estabelecer um sentimento de segurança para as meninas. Ainda que os meninos necessitem de limites para sua própria proteção, as meninas precisam de limites para sua segurança. Elas precisam saber que há uma sólida muralha de proteção em volta delas, e mesmo que se debatam contra a muralha de vez em quando, elas detestariam que essa muralha fosse instável e cedesse diante de qualquer empurrão. É buscando atenção que meninas pequenas demonstram estar carentes, geralmente fazendo manha e reclamando, em vez de agirem de modo abertamente rebelde. Se não conseguem atenção, certamente seu comportamento pode se tornar rebelde. As meninas têm embutidas em si uma necessidade de atenção masculina dada por Deus. Eis porque Deus, em sua providência, deu a elas pais. Embora a mãe tenha de derramar amor e atenção, o pai também deve fazer isso porque atende à necessidade de aprovação masculina. As mães podem encorajar, não chatear, o marido a amar as filhas e encorajá-las a amarem o pai. Como uma filha não está obtendo atenção suficiente do homem que Deus colocou em sua vida, Ela pode começar a oferecer sua amizade a homens que ela não conhece. Isso deve ser um sinal de alerta, principalmente para você que é pai. Se ela sobe no colo de um estranho, ligue o alerta. O pai precisa começar a oferecer uns abraços. No caso de a mãe estar sozinha, Deus pode prover essa atenção masculina por meio de um avô, tio ou mesmo um avô adotivo. Pode ser irritante enquanto as meninas são pequenas e buscam por atenção masculina. Mas uma filha adolescente irá aprender que pode conseguir a atenção dos homens sem precisar ser irritante. Muito da promiscuidade nas mulheres não é um desejo por sexo, mas um desejo por segurança e amor. Quando as filhas não obtêm atenção masculina suficiente do pai, elas irão buscar isso em outro lugar, quando forem suficientemente crescidas. Elas precisam de muito amor, abraços, compreensão e segurança. As mães são naturalmente muito boas em dar amor. Mas as filhas pequenas são um poço sem fundo, no qual a mãe precisa despejar amor, mas especialmente o pai. Se um pai não está disposto a dar amor à filha, a mãe não pode forçá-lo. Ela pode tornar as coisas piores, reclamando, discutindo e pegando no pé do marido. Em vez disso, ela pode confiar que Deus proverá e pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance para suprir as necessidades da filha. As meninas precisam aprender a controlar suas emoções e não se deve permitir que as usem para manipular e alcançar seus objetivos. Aqui, a mãe deve mostrar o caminho a seguir, como em outras áreas, por meio do seu exemplo. Não se deve permitir que façam manha, berrem e reclamem. Antes, gratidão, humildade e submissão é o que se deve ensinar desde o princípio. Filhas pequenas devem ser confortadas quando se machucam, mas ao mesmo tempo devem ouvir: ok, agora já basta. As emoções devem ser educadas para seguir, não para conduzir. Mães que ensinam isso eficazmente às filhas irão poupá-las de muita dor de cabeça e sofrimento no decorrer do tempo. Na adolescência, quando os hormônios afloram, as meninas devem aprender que não podem usar seus hormônios como desculpa para pecar, seja por aborrecimento ou irritação. Não há problema em chorar e derramar lágrimas desde que não sejam fruto de egoísmo e ressentimento. Lágrimas nunca são o problema, são o sintoma. Se as meninas tiverem permissão para chorar por qualquer razão, não terão domínio sobre suas emoções. Elas devem aprender que é errado tanto ficar ofendidas como ofender. Há ocasiões para lágrimas, mas elas devem ser raras e breves. Mesmo no caso de uma perda real, tal como a morte de alguém querido, há tempo para chorar e tempo para parar de chorar. Se não cuidarmos com atenção, as lágrimas rapidamente se tornam pretexto para autopiedade e ira. Devemos observar nossas filhas e ensiná-las domínio próprio. Se deixarmos as filhas pequenas chorarem para conseguirem o que querem, elas continuarão agindo de modo infantil quando forem mais velhas. Esse mesmo princípio se aplica às frivolidades. Filhas pequenas podem ser frívolas ao extremo. Novamente, as mães precisam agir com sabedoria para que possam dizer basta. Risadas e bobagens demais conduzem a pecados e indiscrição. É necessário domínio próprio em ambos os aspectos, do choro e do riso. As meninas, diferentemente dos meninos, receberam de Deus o mandato cultural bíblico de se apegarem ao lar. Se uma menina cristã está frequentando uma escola cristã que a faz ficar muito tempo fora de casa, a mãe precisa compensar isso passando bastante tempo junto da filha, compartilhando das artes domésticas e aproveitando para instruí-la. Assim, cozinhar, arrumar, cuidar dos bebês, decorar, etc., são atividades que podem ajudar a filha a não perder o foco no lar como mandato cultural bíblico. A mãe, novamente, é o modelo a ser seguido. Se ela é centrada no lar, é bem provável que as filhas irão segui-la. Isso não deve ser muito difícil, porque quando as meninas estão em casa, mesmo que frequentam a escola e não estão em regime de homeschooling, serão naturalmente inclinadas a aprender as artes domésticas e as chances de que a mãe precise de bastante ajuda, o que assegurará que as meninas aprendam de um jeito ou de outro. É óbvio que pai e mãe devem ensinar às filhas que tudo na educação delas é para prepará-las para serem boas esposas e mães. Estou convencida de que aquilo que o pai e a mãe fazem e ensinam em casa irá guiá-las nessa direção. Algumas vezes as meninas cristãs apresentam resistência à vida doméstica, como vocação dada por Deus, e querem ser como os meninos, ou seja, não ficar tão centradas no lar. Ainda que um pouco disso possa ser bonitinho, em demasia é um verdadeiro mal. Muitos temem tomar decisões que, segundo julgam, não agradarão os filhos. Esse é um conceito ridículo. Espera-se que os pais tomem as decisões das quais os seus filhos não vão gostar. É por isso que dizemos: ponham um cinto de segurança, comam um feijão, façam o dever de casa, vão dormir. Quando uma menina ainda está pequena, está rejeitando a feminilidade que Deus lhe deu, isso não parece ainda tão perigoso. Mas, quando ela cresce, a questão começa a ficar mais evidente. Embora eu não esteja sugerindo que todas as meninas pequenas sejam forçadas a usar laço no cabelo, penso que os pais devem certificar-se de que suas pequeninas são femininas e gostam desse fato. Isso significa combinar as exigências de vestidos e roupas com um ensino sobre como Deus fez o mundo e por que isso é bom. É difícil para as mulheres, aos seus 20 e tantos anos, vencerem essa falta de feminilidade, porque elas se sentem incômodas e artificiais em determinado vestido ou talvez usando batom. As mães devem assegurar-se de que as meninas se sentem à vontade com sua feminilidade desde pequenas. Nascemos guiados para o nosso sexo, mas isso também deve ser encorajado. Isso significa não permitir certas coisas e exigir outras quando elas ainda são pequenas. E mesmo que resistam no começo, elas vão crescer e tais coisas farão parte delas. Obviamente, algumas meninas devem ser contidas porque querem logo usar brincos ou salto alto. Porém, aqui estou tratando daquelas meninas que querem ser como os meninos e não se centrarem no lar. Ao mesmo tempo, enquanto as mães ensinam e dão exemplo de feminilidade bíblica, a modéstia e o decoro devem ser centrais nesse ensino. Com certeza, o objetivo não é simplesmente fazer com que sua filha goste de vestidos bonitos. Precisamos ensiná-las que Deus criou a beleza e que isso é bom, mas Ele também pôs limites em torno dela. Não devemos cair no erro de ensinar às nossas filhas que as mulheres que aparecem naquelas revistas de moda e beleza são asquerosas. Se fosse assim, nenhum homem estaria interessado nessas mulheres, e seria uma perda de tempo para tais revistas exibi-las na capa. Não, elas não parecem asquerosas. O corpo feminino é lindo, mas a modéstia nos ensina que não é para o mundo todo desfrutar dessa beleza. É para o deleite de um marido. Isso não significa que as mulheres devem vestir sacos de estopa. Devemos desfrutar de nossa feminilidade, nos embelezar e, contudo, não ir além do que é decente e modesto. Devemos enfatizar para nossas filhas a importância de primeiro ser bonita por dentro. Então podemos alegrar com uma roupa bonita por ser um bom reflexo daquilo que está dentro de nós. Devemos ensinar a nossas filhas a importância dessa prioridade. Muitas igrejas ensinam que as mulheres não devem usar maquiagem, pintar ou tratar o cabelo e que devem andar sem apetrechos e não atrair atenção alguma. Esse certamente não é um padrão bíblico. Não devemos pôr nossa confiança em nossa beleza, mas devemos usar a nossa beleza para o deleite do nosso marido, para o nosso bem-estar e agradar aos nossos filhos. Devemos ser modestas em todas as coisas, mas não devemos rejeitar aquilo que embeleza, se for razoável, útil e santo. Nossa cultura está longe de ser centrada no lar, antes dá ênfase ao quarto. Certamente não queremos que nossas filhas fiquem enfurnadas em seu próprio quarto. Uma maneira de o mundo ensinar as meninas a centrarem-se no quarto é a propagação daquelas bonecas famosas. Elas são frívolas, adultizadas e hipersexualizadas e remetem à futilidade. Enquanto as bonecas bebês incentivam as meninas a imaginarem que são mães, a famigerada boneca adultizada encoraja as meninas a imitá-la e desejarem crescer para serem iguais a ela. O namoradinho somente cria mais oportunidades para levar a moça ao seu quarto. Ora, algumas podem dizer que suas filhas brincam com aquela frivolidade em forma de plástico de modo ingênuo, mas eu queria encorajar você a pensar um pouco mais. Se uma menina brincar com a tal boneca de um modo que honra a Deus, ela vai se entediar depressa. Aquela boneca não pode fazer um bom jantar em seu vestido de gala e salto agulha. Mesmo se a brincadeira em si seja ingênua, ela pode conduzir a cobiça e mundanismo. Olhe bem para a boneca, suas roupas, seus acessórios. Isso é bom para sua filha? Muitas das peças do vestuário dela valorizam a imoralidade. Seu corpo exposto desperta desejos mundanos pelos seus seios, pernas, barriga, etc. Da mesma forma que os livros ensinam, os brinquedos ensinam também. E por isso, pais cristãos devem pensar biblicamente sobre cada aspecto da vida. Será que o aspecto frívolo daquela boneca é o tipo de exemplo que você quer para sua filha? Com as bonecas comuns, elas podem trocar a fralda, dar comidinha, pôr para dormir e etc., como fazem as mães com um bebê de verdade. Isso encoraja o paradigma da centralidade do lar e da família. Mas aquela frivolidade em forma de plástico encoraja nossas filhas a assimilar as ideias mundanas sobre modéstia, decoro e decência. Mesmo que nossas filhas possam gostar de forçar os limites, como eu disse anteriormente, elas amam limites fixos. Eles dão a elas uma tremenda segurança e provêm um ambiente no qual podem florescer. Se puderem manipular as situações para ir além dos limites, serão verdadeiramente infelizes no longo prazo, mesmo que gostem dos benefícios imediatos de conseguir fazer as coisas a seu modo. As meninas devem crescer entendendo que devem ser protegidas primariamente pelo pai, mas também pela mãe. Os irmãos podem desempenhar um papel nessa proteção. As meninas devem aprender a dizer não aos meninos na rua ou no telefone que pedem para sair com elas. Elas precisam ter uma dose saudável de ensino realístico sobre a natureza dos homens e uma comparável dose de ensino sobre como ser mal educada, entre aspas, com eles. Muitas meninas são tão gentis com os meninos que acabam por tolerar algumas tolices. Como uma forma de proteger nossas filhas, devemos ensiná-las a falar com firmeza. E nós também não devemos ter medo de dizer não para elas. Finalmente, tal como os meninos precisam aprender a ser gentis com suas irmãs, as filhas devem aprender a respeitar os irmãos. Isso significa brincar de um jeito que não os envergonhe ou compartilhar histórias com amigas sobre coisas idiotas que o irmão fez. As filhas devem ter uma alta consideração por seus irmãos e devem aprender com a mãe a expressar tal consideração. Ao aplicar esses princípios de amor e respeitar nossos filhos, eles irão crescer em um ambiente no qual veem como é o padrão de Deus para o casamento. E esse padrão no lar é a melhor preparação que podem ter para seu próprio casamento. Eles não somente irão ter uma figura de respeito e amor, mas terão eles mesmos praticado tais coisas. Esse é o tipo de criança que no futuro irá se levantar e chamar seus pais e família de bem-aventurados.